os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Vamos levar você a um passeio pelo tempo através da música. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. Estes e outros grandes sucessos agora. Foi com as apresentações ao vivo que a volta de Elvis ficou marcada, pois dessa forma ele tinha a oportunidade de mostrar o que sabia fazer de melhor. Em 67, casou-se com Priscila e no ano seguinte nasceu sua filha Liza. Fez uma série de espetáculos em Las Vegas, acompanhado pela banda de James Burton e Glenn G. Harding. No início da década de 70, foram lançados os documentários Elvis, That's the Way It Is Elvis on Tour e o famoso especial de TV, editado em disco também, Elvis, A Lua from Hawaii e a Satélite. Elvis Presley e Roy Orbison, Are You Lonesome Tonight? 1960. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer's day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each of us must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was when we met. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why, I'll never know. Honey, you lied when you said you loved me, and I'd have no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. The stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Can I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, Animals, She Said Yeah. 1964. Estamos trazendo os maiores hits mundiais, as melodias que embalaram os jovens de ontem e que empolgam muito ainda os jovens de hoje. A música dançante de Rars Bullybully. 1965. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, Put Your Hand on My Shoulder. Sir James Paul McCartney, membro do Império Britânico, nascido em 18 de junho de 42 em Liverpool, Inglaterra, foi um dos quatro Beatles. Junto de John Lennon, compôs a maioria das canções e melodias do grupo. Em 70, após a dissolução do grupo, iniciou uma brilhante carreira solo. Em 79, o livro Guinness dos Recordes o declarou como compositor musical de maior sucesso da história da música pop mundial de todos os tempos. É canhoto e vegetariano. Paul McCartney, Listen to What the Man Said. 1975. No matter what the man says, love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says? He said, oh, take it away. If you won't find a way to go, no matter what the man says. Love is fine for all we know, for all we know our love will grow. That's what the man says. Don't you listen to what the man says. He said, Clearwater Revival, Who Stop the Rain? 1970. Caixinha de surpresa. Well, goodbye, Joe. You gotta go, me on my own. You gotta go. Pull the P-Row down the bio. Fire up on the sweetest one, me on my own. Oh, so never got with hat a bigger fun on the pile. Red jungle like broken pine, a little gumbo. Cause the night I'm going to see my fish and me, yo. I'm gonna pick a top off in fruit jar and me gay, yo. Well, son of a gun with hat a bigger fun on the pile. Fontaino, the place is buzzing. Ten folks come to see fun by the dozen. Get dressed in style for a while, me on my hook. The son of a gun with a bigger fun on the bio. We jumble like crookies, fun, a fiddly gumbo. Cause tonight I'm gonna see my fish ahead of me, yo. I'm gonna pick a top off the fruit jar and me gay, yo. The son of a gun with a bigger fun on the bio. Now give me a piro. Gonna catch all the fish in the bio. Gonna spend my money, get even on what you need, oh. Son of a gun with a bigger fucking on the bio. Get your black coffee, spider, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna sleep by the side of me, oh. Gonna pick a diet, spill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun with a bigger fucking on the bio. Reprovado no teste para ser vocalista dos hoje dinossauros do rock, King Crimson e Gentle Giant, tentou uma seleção de talentos promovida pela gravadora Liberty Records. Apesar de ouvir outro não, caiu em suas mãos uma pilha de letras que havia sido deixada ali por outro pretendente renegado, Bernie Taupin. Começou então a musicar os textos, correspondendo-se com o autor pelo correio. Quando os dois finalmente se encontraram, 6 meses depois, Reginald havia virado Elton John, uma junção dos nomes do saxofonista da Bluesology, Elton Dean, e do vocalista John Baldry. Elton John, Little Genie. 1980. Thank you. Ninfo, I feel love. Thank you. You Too, If God Send His Angels. 1998. Nobody else here, baby. No one here to blame. No one to point the finger. It's just you and me and the rain. It's the blind leading the blind. It's the stir. It's the stuff of country songs. If God will send his angels, and if God will send a sign, and if God will send his angels, will everything be It's Said tomou o mundo de assalto com sua bela voz e sua interpretação sentimental, tornando-se uma das mais respeitadas cantoras das décadas de 80 e 90. Helen Folaseidadu nasceu em 16 de janeiro de 59 em Ibadan, Nigéria. Depois que seus pais se separaram, Said acompanhou sua mãe à Inglaterra, crescendo em Londres. Inspirada nas obras de Ray Charles, Nina Simone, Al Green e Billie Holiday, começou a cantar durante a adolescência, mas decidiu seguir carreira no mundo da moda. Trabalhou como modelo enquanto estudava design. Said, never as good as the first time. Oasis, Don't Look Back in Anger. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place. Randy Brown, I'd Rather Hurt Myself. That's going around town about me and Mary Ann. It's getting you down, down, down. And I'm aware of all your friends calling you a fool, trying to show you the place to where I'm using you, you, you. But after all these years together, I would think by now you would know me better than hurt myself, than hurt you. Now I can understand being all upset. The whole town's laughing and talking behind your back. But I shouldn't have to remind you how low down people are. They see us doing good, what better way to tear us apart? But just remember, trazemos, além de músicas que marcaram, também parte da história de cantores e bandas. Assim, você vai relembrar a melodia que te traz emoções e conhecer um pouco mais sobre seus ídolos. Marisane Parts, Change of Seasons. 2005. Misunderstood. Life turns so cold. No longer safe.